yourself. Don't be surprised, Sparky. I'm going to show you what it is like when you can play the piano well. You will really show me? You'll show me what it's like to play the piano well? Yes, Sparky. Sit down on my stool. Put your fingers on my keys. All right, I'm sitting on a piano stool. My hands are on the keys. What do I do now? Run your hands over my keys. Why, I'm playing just like my teacher. I know I'm playing for you, Sparky. I know it's you playing, but when I run my hands over the keys, it's just like I was playing myself. Let's play a piece, something very hard. That revolutionary etude by Chopin, my teacher sometimes plays for me. All right, Sparky, I'll play anything you ask me to play for now. This is fun! Como que então quer ser uma estrela? Pois em breve serás uma estrela cadente. Três vezes tentaste livrar-te do e três vezes falhaste. Esta é a tua última oportunidade. Descobriu a nossa operação secreta. Mas ninguém me descobrirá. Nem a ti. Desmascarar os meus agentes e destruir o meu disfarce. Eu mostro-lhe como a vida do Cid é perigosa. Escuta-me! O que é que aconteceu? Então tentem outra vez. Quero resultados. Tem de ser dominado antes que eu descubra aqui aos outros agentes. Sim, sim, isso vai resolver os nossos problemas. Qual é a graça? Falhaste outra vez. Estás mesmo a pedir para sair da nossa organização? Ah, sim, um acidente. Está em plena ascensão do circo. Por que não levá-lo ao topo? Pro trapézio. Não tenhas!

Man, a man, man, man, man, man, man, man, a man sitting in the cafeteria. Sitting in the cafeteria, sitting in the cafeteria. And one enormous ear, and one tiny one, which was fake. Which was fake. Which was fake. This city, as if it were unborn, rising into the sky with fingers of metal, limbs without flesh, girders without stone, signs hanging without support, wires dipping and swaying without poles. A city unborn, flesh dissolved in an acid of life. A city of the dead. there is nothing bigger or older than the universe? Are we alone, or is there other life in the universe? We believe that life arose spontaneously on the Earth, so it must be possible for life to appear on other suitable planets, of which there seem to be a large number in the galaxy. But we don't know how life first appeared. We have two pieces of observational evidence on the probability of life appearing. The first is that we have fossils of algae from 3.5 billion years ago. The Earth was formed 4.6 billion years ago, and was probably too hot for about the first half billion years. So life appeared on Earth within half a billion years of it being possible, which is short compared to the 10 billion year lifetime of a planet of Earth type. This suggests that the probability of life appearing is reasonably high. If it was very low, one would have expected it to take most of the 10 billion years available. On the other hand, we don't seem to have been visited by aliens. I'm discounting reports of UFOs. Why would they appear only to cranks and weirdos? If there is a government conspiracy to suppress the reports and keep for itself the scientific knowledge the aliens bring, it seems to have been a singularly ineffective policy so far. Furthermore, despite an extensive search by the SETI project, we haven't heard any alien television quiz shows. This probably indicates that there are no alien civilizations at our stage of development within a radius of a few hundred light years. Issuing an insurance policy against abduction by aliens seems a pretty safe bet. Thank you for listening. I think it quite likely that we are the only civilization within several hundred light years. Otherwise, we would have heard radio waves. The alternative is that civilizations don't last very long, but destroy themselves. Thank you. As suas pálpebras começam a fechar. Elas estão cada vez mais pesadas. Pesadas como chumbo. Vou contar até três. E quando chegar a três, irá cair num profundo sono. Um, dois, três. Agora, abra os olhos. Ordeno-te que roubes. Vai e pega naquilo que é mais precioso. Sim, mestre. Em seguida, entrega-me o material à saída da aldeia. Para já, mestre. A revelação que tu e eu... mucho más amplia. Conocemos a Jesucristo. Sabemos que Él murió por nosotros. Conocemos el poder del Evangelio en las vidas de muchas personas que hicieron esta decisión a su debido tiempo. ¿Piensas quizás que tú debieras decidirte por Jesucristo alguna vez? Si es así, amigo oyente, ¿qué esperas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta titubeando? ¿Hasta que te sorprenda la muerte? ¿Ya demasiado tarde? Quizás algunos de nuestros amigos se han acostumbrado tanto a oír la palabra de Dios que les ocurre lo que ocurrió a cierto portero de uno de los primeros autopistas que existieron en los Estados Unidos, cuando no circulaban, que el tráfico quedaba casi paralizado por las noches. Y el portero aprovechaba este tiempo para echarse una siesta. En tal situación llegó y empezó a llamar al guarda y recibió la respuesta: pero ya vengo, ya vengo. Pasaron 5, 10, 15 minutos y el guarda no salía para facilitar el paso. Y otra vez el hombre llamó, recibiendo la misma respuesta: ya vengo, ya vengo. Pasaron 10, 20, 30 minutos y todavía el portero no había salido. Pero impaciente empezó a gritar y saliendo el guarda a la casilla dijo: ay, dispense, señor, pero estoy tan acostumbrado a oír voces de llamada que me he acostumbrado también a decir: ya vengo, ya vengo. Y a veces digo: ya vengo, tanto despierto como dormido. Gracias por haberme llamado con... Los oyentes están acostumbradas a oír el llamamiento del Evangelio, que oyen sin oír. Están dormidos en el alma. Y su propósito latente sí es de levantarse y aceptar a Cristo. Pero esto no se realizará nunca de un modo efectivo, porque el Evangelio para ellos ya no tiene significado. It's time to say farewell for a while to the world of tomorrow that we've just explored. It's our hope that each time you take the tour on this record, you'll relive the excitement of Seattle's Space Age World's Fair, a monumental achievement of our time that will be a lasting legacy for the citizens of tomorrow. Seu lado tinham-se escondido por detrás da penedia. Viriato deixa ir em liberdade os capturados depois de despojados. Era assim, Viriato. Forte e magnânimo. Patriota trágico. Trágico já no intento. Jogou o destino de um povo fora de tempo próprio. E os deuses lhe não deram outro destino. Porque com as diferentes tribos reunidas estava sem se dar conta a formar um novo reino. Mas apenas com a noção de dar combate aos generais romanos, ataque por ataque, sem transcendência e sem se aperceber daquilo que a civilização romana trazia aos povos bárbaros. Por isso digo que a ação dos lusitanos estava condenada pelos deuses à tragédia. Quando na manhã seguinte os lusitanos souberam da morte do seu chefe, as lamentações estenderam-se não só no vasto acampamento, como a todas as tribos vizinhas. La barca tornò sola, sola, sola. Ya amiga man a morte, ya amiga man a morte, ya amiga man a morte, ya amiga man a morte. Erano tre fratelli pescatori, con una mamma nera ed una barca bianca, e con tre cuori ancora da creatura. Gli amica man a morte, gli amica man a morte, gli amica man a morte. Il mare urlava cupo quella sera, e il legno dell'incognita straniera cercava aiuto in tutto quell'orrore. Chi rischierà la vita per salvare la bionda forestiera? Chi sarà? Mm? Chi sarà? Mare crudele, mare crudele, mare crudele. Mare, mare crudele, come puoi cantare nelle notti scure quando piange il cuore? Mare, sei di un amore, soffocasti in gola l'ultima speranza, l'ultima parola. Mare crudele, mare crudele, mare crudele, mare crudele. La barca torna sola, ta ta. Amiga man a morte, amiga man a morte, amiga man a morte.

À porta está um anjo mecânico com a espada da devastação. É um anjo frio que não baixou do céu deitado num relâmpago com asas de apoteose, nem desceu da lua agarrado aos cabelos da deusa do sol. Vendo-te na terra com o lodo das minas, onde só há astros do suor do carvão. Fujou com os ossos deste mundo metálico, onde se combate por todo o universo. Criou a nossa imagem com músculos frios e sangue de petróleo. É um anjo de aço, gelado no fogo de milhões de almas. E está ali, de pé, implacável, à espera, com o fumo das fábricas nos olhos e o motor no coração a pulsar pelos homens. Vejam, está ali de pé, imóvel, à espera, num frio de complicação de milhares de roldanas. Vejam, mas nos seus cabelos de arame farpado, prenderam-se estrelas. Como este, só aparecem de 10 em 10 anos. Por isso, faça ainda hoje a sua encomenda antes que esgote. Até sempre. E boa noite. Full of misery. this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone. Tinta que cobre, impermeabiliza, disfarça as imperfeições, é fácil de aplicar. E é bonito! Proteja-se! Seja membro do VIP Club 0641-324-364. Participe na promoção mais fácil de todo dia pode irritar a pele do bebê. Muito suaves, mesmo na pele irritada. Faça o teste. Limpam até os rabinhos irritados. Eficaz e suavemente. Assim. E previne a formação do borboto. Está bem, já percebi. Ganha quem chegar primeiro à fonte. Bora lá. Sentir no corpo a carícia tonificante das algas marinhas num agradável e refrescante banho de espuma. Para o seu banho ou duche. Resistente e muito longo. Cada vez mais portugueses sofrem as doenças do coração. Primeira causa da morte é o tempo. Ah, mas o mais giro são os postais. Os ímãs e o papel de carta. Até construirmos a ponte, não se podia passar por aqui. No dia da inauguração, todos lhe chamaram uma obra de arte. Talvez a arte seja hoje a tecnologia. Anda. A performance. Mexe a cabeça. A segurança. E senta-se. O design. Podes deitá-la e sentá-la na cadeira. Estás tão bonita! 064. A boneca que anda. 964. Ligue já. Apenas um toque e a sua casa fica perfumada durante horas. A minha máquina avariou-se. Claro. Não protegeu a máquina contra o calcário e o magnésio? Uma pastilha em cada lavagem evita que o calcário e o magnésio se depositem na sua máquina avariada. Dora, reabilita e instala o seu bem semanal de relógios, pranchas de surf e BPPs. E ainda podes ganhar um jet ski, um sensacional jeep e uma viagem a Miami. Está com esta esponja, o banho seca a sua pele. Hidrata, cuida intensivamente da sua pele e protege-a ao longo do dia. Hidratante e também dermoprotetor. Da investigação intensiva, nasce o cuidado intensivo. O seu lar, a sua família, estão constantemente ameaçados pelos micróbios. Desinfeta. e deixa o fresco aroma a pinho alfazema. Higiene e aroma em toda a casa. Olhos que veem. Mãos que sentem. Aceite a chave da fortuna. Habilite-se já à Lotaria de São Pedro. Taluda 42 mil contos. Lotaria de São Pedro. Dia 25, anda à roda. Adeus, amor. Adeus. Todos os dias ele vai trabalhar. Oh, vejam o que fizeram. Eu fico a cuidar da casa. Mas, amigas, só nós sabemos a grande empresa que é a casa. E para administrá-la, agora temos Viva Melhor. A enciclopédia da mulher em fichas. Viva Melhor ensina a economizar, receber amigas, organizar tudo, tudo, até a nossa beleza. Já à venda com a qualidade Abril Cultural. Gosta de locais onde poucos se aventuram a ir. Queremos que novas ideias venham ali. Todo o sabor em estado líquido. Adoro correr riscos. Exceto na estrada. Para ti que vens, vais, corres ligeira, solta e desenvolta. Mais charme, mais beleza. Um escândalo nas tuas pernas. O apoio à exportação foi simplificado. Menor burocracia, maiores incentivos, mais eficácia. Com os novos instrumentos, carta do exportador, acordo de comercialização. Agora, exportar é mais fácil. Aproveite. Exporte mais. Informe-se. Instituto do Comércio Externo. Apliquei de ação prolongada, o único que me garante proteção contra insetos voadores durante vários dias. Qualquer mosca, melga ou mosquito que entre neste quarto e pouse nos lugares pulverizados, morrerá imediatamente. Também pode ser usada em pulverizações diretas, graças à ação imediata. Viaje na elegância revestida de simplicidade. Cronómetro, alarme de precisão, calendário para uma vida. Descubra a nova galáxia dos digitais. Microtecnologia eletrónica. O suporte da elegância. Foi, não foi? Que belo lugar este aqui. Qual é o lado que prefere? Tanto faz, mas tem a roupa igualmente branca. Não é bem assim. Porquê? Tens algumas nódoas do teu lado? Ketchup, por exemplo? Não. Vinho? Não. Nódoas de fruta? Não, está tudo impecavelmente limpo e branco. Então, qual é a diferença? Acabei com ela. Finalmente ganhaste uma partida. Não, acabei com a caspa. A sua melhor fórmula de sempre. Que é ainda mais eficaz contra a caspa. E olha só para o meu cabelo. No dinamismo. Na segurança. Na performance. Veja como na imprensa semanal. No design. No conforto e estabilidade absoluto. Dois estilos diferentes para personalidades fortes e exigentes. Dois novos modelos. Uma dupla com personalidade. Lavo mesmo bem a roupa. E a roupa gosta de mim. Meninos, a lição de hoje é juntar palavras. É bom mesmo. Ninguém cuida melhor da sua pele. Ler é fundamental. Comemoração do 30º aniversário da televisão em Portugal. Biblioteca Fundamental da Língua Portuguesa. Quatro estações de bem-estar e conforto. Quando me disseram que aquele carro tinha batido numa loja, atuei logo. Este cliente precisava de mim. Você pode ter. Basta crer. Em momentos especiais, as borbulhas podem causar problemas. Abre o poro, desinfeta e absorve a gordura. Rádio Ferroplasmática. Não vou encontrar-te.